Queres saber o que toca na tua rádio? Escreve Best no teu telemóvel e envia já um SMS para o 4443. E custa só 45 cêntimos. Best Rock FM. E aqui estamos nós a marcar a meia-noite. Best Rock FM, a edição de sábado da Warlobo, nas frequências habituais de Lisboa, Santarém, Porto e Coimbra. Olá, boa noite. Ficávamos muito contentes se aceitassem que dedicássemos esta edição 2 da Hora do Lobo, especialmente a primeira porque é feita ao vivo, a segunda é um registro magnético que fazem de parte da nossa sessão ou sessões de autodefesa pós-operatória. Mas o que queríamos dizer é que, se não se importassem, a emissão ficava toda ela dedicada à memória de João Luís Robinson Pereira, o nosso velho Zapa. Se achas que para acordar basta ouvir o despertador e abrir os olhos, enganas-te. Precisas de muito mais. Precisas de um homem que te fale ao ouvido. Bom fim de semana! Que te diga coisas sensuais. Chega para cá o pipi. Enfim, que te faça subir pelas paredes. De segunda à sexta, das 7 às 10, Miguel Peixoto em alta. As manhãs que faziam falta. A Hora do Lobo. Terça a sábado, nas antenas da Best Rock FM, entre a meia-noite e as duas. Time to wonder why. Rock FM, como indicámos logo no início, e depois de sabermos termos o vosso sentimento, a dedicatória esta noite de toda a emissão ao velho Zappa João Luís Robinson Pereira. Por isso mesmo foi Sean Smith o escolhido para a abertura de hoje e para Let It All Begin. Mary Lawson and Saint Low Spider. John Smith há pouco, Let It All Begin, Mary Larson and Saint Low. O tema chama-se Spider, excerto do último dos originais do ano passado, Realistic. Solta as do arranque, mais uma dupla hora de Lobo Antenas da Best Rock FM. Zita Swoon. acompanhar as iniciais da Double Hour Globo de sábado, antenas da Best, Zeta Swan, Sad Waters, ser tudo já para nós, velho, a song about a girls. Keep this frequency clear! Danko Jones vem do Canadá. E é sempre a abrir. Well, you caught her in the act with a brat from your workstation. Used a baseball bat and now it's in the litigation. O novo álbum Sleep is the Enemy já está. Chama-se Sleep is the Enemy. Toma atenção, isto é rock do bom. Danko Jones, Sleep is the Enemy. CD já à venda. Aprovado. Best Rock FM. The Television Personalities. The unchilled no smack. With the unchilled no crack. They deserve something better. Let's give them something back. It's all the unchilled no smack. All the unchilled no crack. They deserve something better. Just give me something back. All the unchewed, no smack. All the unchewed, no crack. That is something better. Just give me something back. The World of All the Young Children Crack. The Television Personalities, uma das duas edições desta semana na World of para o álbum My Dark Places. Laura Fears. For a thundercloud. para as rodas da Wardlobe Fire Snakes, título inaugural do álbum The Lord of Years, Year of Meteors. É a Wardlobe, antenas da Best Rock, até às duas. Bell and Sebastian. Para as soltas da Wardlobe, relembrando o último Bell and Sebastian, este chama-se Dress Up in You. I have to know when things don't go my way. I have to.

Brücke ziemlich hoch, hält ein Mann die Arme auf. Da steht er nun und zögert noch. Die Menschen strömen gleich zuhauf. Auch ich lass mir das nicht entgehen. Das will ich aus der Nähe sehen. Ich stell mich in die erste Reihe und schreie. Der Mann will von der Brücke steigen. Die Menschen fangen an. Edição de sábado até às duas, por entre soltas há pouco God is an Astronaut, excerto do álbum All is Bound, All is Bright, e Rammstein de Rosenroth. terças e quintas é sempre noite de lua cheia na Hora do Lobo. Fadas, unicórnios e cyborgs. Best, best rock. FM. Best Rock FM. Escassos 12 minutos para uma das soltas da War do Lobo. A edição última dos Pop da Arte tem o cenário pop plástico. Parece apenas um redesenho da carreira longa do grupo 20 anos, mas tem particularidades. Temas novos, 3, de que revelamos desta vez: Stranger, Done in Summertime. Summertime, um dos 20 títulos incluídos em Pop Plastic, Espontânea com três inéditos para os portugueses Pop Telarte. Somos da parte final da dupla hora do Lobo, antenas da Best até às duas. A hora é do Lobo. Bestrock.clicks.pt. É o adeus da primeira hora e premonitoriamente começa a ser um puzzle de poucas peças para a despedida da World Loop aqui da Best Rock FM e saltarmos felizmente para outras antenas. Keep on the air, Radio Horse Stories. do Lobo. Porque a qualquer momento levas com 5 músicas do Best, sem interrupções. Só a tua rádio dá 5 sem parar. Non-stop, todos os dias, sem hora marcada, só com as melhores músicas. Best Rock FM. O relógio marcou 1 hora, as sintonias habituais: Lisboa 96.6, Santarém 97.7. Porto 105.8, Coimbra 103 MHz. Olá, boa noite. À sábado, antenas da Best Rock FM, entre meia-noite e as duas. A War do Lobo. when you're slow. Chama-se Talk, ocupa os minutos iniciais da dupla hora Globo de hoje, antenas da Best Rock FM. É o último Sigur Rós. sons do arranque, dupla antena da Best. Cheio Ross, do novo Tuck. Hora do Lobo, rubricas fixas habitualmente, segunda hora, debaixo da língua, logo após a 1h45, viagem downtown. Se já foi alquimista, se já tomou o elixir da juventude, não vai estranhar a companhia. Fadas, unicórnios e cyborgs. Fuck, um panfleto sonoro. Hora do Lobo, domínio dos rinocerontes, esquizofónico. Na Hora do Lobo, neste caso, um de destaque para o regresso dos rinocerontes aos nossos sons, Schizophonic, os temas Body to Body e My Demons, pouco habituais por aqui, e entretanto, já mais corriqueiro, Skin, rinocerontes. These shadowy dreams are coming alive. Terça a sábado, meia-noite, duas horas do Lobo. soltas do espaço inicial Cold Wind, os Arcade Fire e Jeff Klein. I'll wait until the mountain houve dois títulos para Jeff Klein. O álbum chama-se The Hustler Stripped e The 19th Hole, Jeff Klein. So I'm aware that all the eyes are on you. So it's back to your room, your bed and your prison, where you can hide. No one can witness the way you try to embrace all the things that destroy you. There once was a fire, but it's finally fading to blue. And the world keeps on turning, mostly it's turning on you. And outside, after the sky dims and street lights line the horizon, you grab onto the first boy that falls into you. And inside of your body is traffic, will unleash that size. A childhood so tragic and fall in a time with a pulse that just beats out of tune. There once was a fire, but it's finally fading to blue. And the world keeps on turning, mostly it's turning on you. Terça a sábado, antenas da Best Rock FM. Para trás ficou Jeff Klein, outro reencontro de há algum tempo, Chris Whitley. Yeah. Sunlight, their eyes asleep. a 1. É o War do Lobo dupla 02, antenas da Best Rock, terça a sábado. War do Lobo, saliências para Soft, Dangerous Shores, Chris Whitley. Hora do Lobo, Best Rock FM. Great Aunt Florrie, toast crumbs specking the fine hairs gracing her upper lip. Teacup half empty, lukewarm in her lap. Dozed in a cozy Chippendale settle. Debaixo da língua. Logo após a uma. Din. Na Best Rock FM, a hora do ovo, o tempo das descobertas. Best Rock na companhia da Hora do Lobo, há pouco Chris Whitley, certos de Soft, Dangerous Shores e também Mary Lawson e o projeto Saint Low. Hello. you love her is out there, ready to spare you, but hating your distinguishing marks, you hide in the dark. All alone at a table for no one, pass the plate. His lips are moving, you kiss them, you realize he lets you, but the tasting of the enemy's spit provides no revenge. Fly me to the moon,